Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo neste dia tão especial. Nós temos aqui duas ou três coisinhas rápidas para vos transmitir. A primeira, agradecer muito do coração à Câmara Municipal do Marco de Canaveses, na figura da Sra. Presidente, nossa querida amiga Cristina, que fez o favor de nos convidar para estar cá no âmbito dos 50 anos do 25 de Abril. Parece que há aí uns sinais preocupantes que a extrema-direita acha que o 25 de Abril nunca existiu ou nunca devia ter existido, e depois também há para aí outros sinais a quererem destruir as conquistas de Abril. Bem, estes colegas, estes amigos que estão aqui do meu lado esquerdo, são utentes dos albergues noturnos do Porto, vivem numa situação difícil, como sabem, em situação de sem-abrigo, e eles acham que, de facto, se Abril se cumprisse, o seu teto não era a rua. Não querem caridade, não querem assistencialismo, não querem esmolas, acham que a vinda do Sr. Presidente da República à cidade é importante, com as televisões, abrir as portas do metro quando está a chuva e mais frio, mas não é isso que eles querem. O que eles querem mesmo é uma oportunidade de emprego e um teto digno. Também acham que a cantiga é uma arma, que a cultura é uma poderosa ferramenta de intervenção social, e estamos cá todos para construir esse futuro, um futuro novo, um futuro diferente. Amanhã vai ser um dia muito importante e eu espero que do resultado das eleições também esta gente beneficie, nós possamos todos beneficiar de um governo que tenha mais sensibilidade social, mas sobretudo que perceba que são pessoas, têm sonhos, têm anseios, querem ser felizes, merecem ser felizes, e ninguém é feliz a viver numa instituição. Muito obrigado pela vossa vinda, muito obrigado por estarem aqui. Estas são, não é o apito ao comboio, são as canções da Revolução, que têm mensagem, que nós queremos passar hoje aqui no Marco de Canaveses. Um abraço muito especial também para o nosso Luís, é Luís, não é? Ou Nuno, que esteve connosco no São. Nuno? Nuno, que tem sido incansável a preparar este São. Nuno, um abraço para ti, muito obrigado. À nossa querida Mariana, eu não sei se ela está cá, mas a Mariana também foi muito importante. Ela chegou a ir ao Porto assistir à gravação do nosso vinil. Estes miúdos vão brevemente ter na mão um vinil, um disco, onde estão estas canções. Vocês também já estão todos convidados para assistir a esse grande lançamento. Nós depois vamos dizer o sítio com quem, os convidados especiais que vamos ter. Mas a Mariana foi um dia ao Estúdio Zarda, no Porto, que gentilmente, de forma gratuita, nos proporcionou gravar o álbum. A Mariana foi lá e disse: pois vocês têm mesmo de ir ao Emergente, é importante que venham ao Emergente. Foi ela que preparou isto tudo, e para ela uma salva de palmas também. Pronto, vamos continuar. Nós temos aí outro compromisso revolucionário, mais daqui a um bocadinho, não posso dizer o sítio, nem a hora, senão vocês vão lá ter. É ali para o meio do monte, é uma coisa que faz fumo, mas eu não queria, porque acho que não há espaço para todos, esgotou, né? Está esgotado, temos outro compromisso revolucionário, mas para vos dizer ainda que nós queremos muito que houvesse aqui alguma interação. Onde a gente vai, a festa é sempre bonita, porque as pessoas cantam connosco, batem palmas connosco e ajudam muito. Portanto, sendo canções que vocês conhecem, íamos-vos pedir essa colaboração, está bem? Ok? Pode ser? Vamos lá ver então se conhecem esta. Podia estar melhor. Mais palmas. Somos livres de voar, como ela. dizia, quando for grande não vou combater. Uma criança dizia, quando for grande não vou combater. Como ela, somos livres de dizer. Como ela, somos livres de dizer. Somos livres, não voltaremos atrás. Outra vez! Somos livres, não voltaremos atrás. Está bonito, não está? Está-se a ouvir muito bem, não está? Aqui no palco temos um som maravilhoso. Aí atrás, está bem, não está? Perfeito? Bem, então vamos aproveitar isto para vos dizer que este magnífico solo de piano foi executado por Marco Nobre. Uma salva de palmas para o Marco Nobre. Assistencial na freguesia mais pobre do Conselho de Porto, campanhã, diretor da instituição Associação de Educação e Desenvolvimento Social. É a pessoa com mais poder depois do Secretário de Estado da Segurança Social. Marco Nobre. Salva de palmas para o Marco Nobre. Já agora resolvemos isto no instante. Vamos lá. A seguir, na viola abaixo, o rapaz que ensinou a tocar o Sting, lembra-se do Sting dos Police, toca baixo, foi o Abílio. Abílio! Nosso Abílio. Também é assistente social, também trabalha na freguesia de Campanhã. Na área daquela coisa das dependências e dos comportamentos aditivos. Ok? Uma salva de palmas para o Abílio. Vamos a caminho com o nosso querido André, homem da percussão e da bateria, e recentemente com tese de doutoramento, com nota máxima, em produção de espetáculos musicais. Produtor, André. Agora aqui desta rapaziada incrível, a nossa querida Amelinha, diretora-geral do Roupeiro. Ninguém sai antes dela ver se está bem vestido ou não. Amelinha, salva de palmas para a Amelinha. Nossa querida diretora técnica, Andreia, ok? Do vestidinho à riscas pretas. A Marcinha, que assaltou a máquina dos chupa-chupas ali em cima há bocadinho. A Márcia, sem o Luís estar distraído, ela foi à máquina. O António, da camisola vermelha. A Liliana, nossa assessora de imprensa, ela que manda tudo para a comunicação social, a Liliana. O Miguel Carvalho, diretor da revista Visão, carequinha. E a Maria, que vai participar brevemente numa novela da TVI. A Maria. Só falta o Abílio Val, mais ali do lado esquerdo, e a nossa querida Sandra, que acaba de gravar um álbum com a Marisa. E a Marisa pediu-lhe de joelhos para ela trabalhar com ela. Ela disse, não trabalharei. Vou trabalhar com a Gisela João, que canta músicas do Zeca Afonso. Por isso está aqui connosco hoje. Salva de palmas para a Sandra.